Mãe. Mário Quintana, poeta, sintetizou numa pequena frase que assim dizia: Mãe, são três letrinhas, mas que nelas cabe o infinito. É uma percepção de alguém que percebe o mundo com o coração. Por isso que, numa frase tão curta, ele consegue nos dizer tanto. Mãe é aquela pessoa que, quando sabe que está esperando um filho, ela já começa a sonhar com ele e para ele, e deseja uma vida feliz. E dentro desse sonho, ela empenha todos os esforços para que eles sejam concretizados. As mulheres mudam completamente a sua maneira de ser e de pensar a partir desse momento, onde o foco delas passa a ser o filho. Teve um médico que nos disse que nós, durante a nossa vida física, a gente acaba desempenhando diversos papéis. No caso das mulheres, o papel de filha, o papel de irmã, o papel de trabalhadora, o papel de esposa, o papel de mãe. E de todos esses, se a gente for perceber melhor, a gente vai ver que o papel de mãe ocupa uma grande parte do nosso tempo, ou do tempo dessas mulheres. Ele tem uma predominância bem maior do que os outros. Por isso, dessa mudança que elas passam. Eu mesmo já conheci muitas mulheres que eram totalmente devotadas aos seus filhos. Na maioria das vezes, os sonhos que elas têm não se realizam, porque, afinal de contas, os filhos traçam os próprios caminhos, e é natural. Mas o ensinamento que elas passaram fica guardado nesses filhos. Todos nós temos os ensinamentos que as nossas mães nos passaram. E em diversos momentos da nossa vida, eles vêm à tona. É só a gente observar. Mesmo que esses filhos não sigam esses caminhos que elas sonharam, elas aceitam. Elas aceitam porque o amor está acima da vontade delas. Aqueles filhos que estão presos, eles recebem a visita de quem? Quem que passa as noites acordada cuidando dos filhos quando eles estão enfermos? Joana de Ângeles nos explica que a maternidade é sem dúvida o sentimento da sublimação. Que significa sublimação? Engrandecer no sentido dos valores morais. É o mais próximo da perfeição que nós conhecemos. Se nós perguntássemos antes de fazer alguma coisa a nós mesmos, o que a minha mãe diria sobre isso? Esse seria um bom limite ético a todos nós, porque decepcionar a mãe é um grande peso na nossa consciência. A gente às vezes não faz essa pergunta porque a gente já sabe da resposta. Os nossos vínculos afetivos são traçados na espiritualidade com objetivos bem definidos. A relação mãe e filho é a mais forte que nós podemos experimentar e permanecerá entre nós para sempre. Todo o coração sensibiliza-se ante a imagem materna. Vale até frisar para a gente lembrar disso. Todo o coração sensibiliza-se ante a imagem materna. No nosso processo reencarnatório é utilizado essa união de amor como forma de transformação de ambos, através do aspecto fisiológico, emocional, espiritual. A maternidade transforma as pessoas para melhor. É uma grande bênção ser mãe. É uma grande bênção ter mãe. Eu vou contar a história de um amigo que perdeu a mãe muito cedo e por muito tempo ele teve problemas pela forma de interpretar essa perda e dos seus significados. Mas a vida é maravilhosa e, ao mesmo tempo em que ele não tinha a mãe biológica, surgiram na vida dele diversas mães do coração. De alguma forma, todas fazendo o máximo para que aquela ausência fosse minimizada, seja na ótica afetiva, física, educacional. Depois de muitos anos, de décadas, ele começou a reconhecer, com uma visão mais elevada, as necessidades que a vida impõe a cada um de nós, mas que também ela nos proporciona sustentação e amparo. Hoje esse entendimento vem sendo compreendido de uma forma cada vez mais ampla, porque ele está permitindo iluminar um acontecimento doloroso e o sentimento de gratidão a todas as suas mães já é uma realidade. Todos nós damos muito valor ao que não temos e esquecemos de perceber o quanto possuímos. Somos ingratos quando fazemos isso, porque esquecemos de Deus. Nós desperdiçamos o momento. Eu quero dedicar esse Dia das Mães à minha esposa, que também é mãe. E como muitas nesse dia, não terão a possibilidade de abraçar os seus filhos, as suas mães. Temos uma filha que está longe fisicamente, mas sempre perto pelo pensamento e pelo sentimento que nos une. Mas nós vamos comemorar esse dia abraçando muito o filho que está em casa. Um feliz Dia das Mães a todas e que Deus nos abençoe.